chamo o mundo pra dizer que existe dores. Que no deserto do Nordeste existe cores. São pessoas regadas pela esperança. Se não cultiva uma criança, perde uma liderança. Eu falo em distribuir oportunidades. Sacode o mundo e mostra pra quem não sabe que flores morrem de fome na terra. Que plantas carnívoras promovem a guerra. Que a fera amedronta, mas a paz é bela. Sem justiça não tem sossego. E já era uma vez um sonho que naufragou. Por causa da fome o sorriso apagou. Respeito, arte e alimentação. Saúde, dignidade, educação. Eu quero, vocês querem, o mundo tá querendo. E eu pergunto, por que não estamos colhendo? Escolas, faculdades, vistas, quadras. Fazem crianças andarem armadas. Exército de pequenas almas perdidas. É necessário cultivar a vida. Chama lá, vai dizer, pra saber, pra enxergar, né? Chama lá. Vai dizer que você só vai colher aquilo que plantar. Chama lá, vai dizer, pra saber, pra enxergar, né? Chama lá. Vai dizer que você só vai colher aquilo que plantar. Passa lá pro CB, como vai ser quando chegar o amanhecer e enxergar a miséria, a fome e a covardia que rega o solo da rebeldia. Por causa e a consequência são espinhos. A violência não é opção, é o caminho pras flores que crescem nos campos minados. Plante guerra na terra e colherá soldados estimulados pra batalha da vida. A fé rega o jardim da natureza esquecida. A natureza humana em fase de extinção. Desmatam a mente, contaminam o coração. Água pra que flores cresçam felizes. Conhecimento é estrutura, são raízes. Solo fértil é bom coração que acolhe. Quem planta e cuida com certeza colhe. Chama o mundo pra sentir os espinhos. Diz pro mundo que ninguém vive sozinho. Que flores clamam por terra produtiva. Que é necessário cultivar a vida. Chama lá, vai dizer, pra saber, pra enxergar, né? Chama lá. Vai dizer que você só vai colher aquilo que plantar. Chama lá, vai dizer, pra saber, pra enxergar, né? Chama lá. Vai dizer que você só vai colher aquilo que plantar.